jogar. Vou lá ver meu Vasco jogar. Vou subir a colina pra ver meu amor. Vou lá ver meu Vasco jogar. Vou lá ver meu Vasco jogar. Eu sou do tempo de Roberto, Romário e Mazinho, Edmundo, Galvão e Juninho, rei da França e do Monumental. Eu sou do tempo que a gente pagava pra ver o Felipe fazendo chover, levantando toda a social. Eu sou negro da cor do Barbosa. Eu sou negro da cor do Alci. Eu sou branco da cor do Bellini. Eu sou branco que nem o Ademir. Sou mestiço da cor do Brasil. Sou da África, de Portugal. A elite fingiu que não viu, mas o bem venceu o mal. No meu peito carrego essa cruz, que é de Malta, de Nosso Senhor. Não me importa o que ninguém me diga, eu vou pra colina, vou ver meu amor. Vou lá, vou subir a colina pra ver meu amor. Vou lá ver meu Vasco jogar. Vou lá ver meu Vasco jogar. Vou subir a colina pra ver meu amor. Vou lá ver meu Vasco jogar. Vou lá ver meu Vasco jogar. Eu sou do tempo de Roberto, Romário e Mazinho, Edmundo, Galvão e Juninho, rei da França e do Monumental. É, eu sou do tempo que a gente pagava pra ver o Felipe fazendo chover, levantando toda a social. Eu sou negro da cor do Barbosa. Eu sou negro que nem o Alci. Eu sou branco da cor do Bellini. Sou branco que nem o Ademir. Sou mestiço da cor do Brasil. Sou da África, de Portugal. A elite fingiu que não viu, mas o bem venceu o mal. No meu peito carrego essa cruz, que é de Malta, de Nosso Senhor. Não me importa o que ninguém me diga, vou lá na colina, vou ver meu amor. Vamos lá, vou subir a colina pra ver meu amor. Vou lá ver meu Vasco jogar. Vou lá ver meu Vasco jogar. Vou subir a colina pra ver meu amor. Vou lá ver meu Vasco jogar. Vou lá ver meu Vasco jogar. Meus vascaínos do coração, gente, é com a maior honra que eu chamo aqui no palco um dos maiores sambistas do Brasil. E o Vasco tem o maior orgulho em ter essa figura como torcedor. Eu queria chamar aqui no palco o mestre dos mestres, Paulinho da Viola!